Gravando? Então, deixa eu ver aqui, vou colocar por ordem speaker view, por garantia. Interessante, não está entrando speaker view a minha. Por que que não está entrando? Para a gente está entrando. Quer dizer, para mim, coloquei e estou vendo só vocês. Ah, só nós? Então tá bom, então tá ótimo, então deve ser isso mesmo. Então tá tudo certo. Se eu puser assim, como é que você vê, Silvio? Deixa eu te perguntar isso. Continua vendo só vocês. Ah, tá. Então ótimo. Então tá bom. Então, porque assim eu vejo todo mundo, pus aqui o grid. Começar a gravação outra vez, não? É. Então eu vou apagar isso aqui. Não, não vou apagar não, porque senão tem que desligar tudo. Vou começar daqui. Olha só. Hoje a gente está retomando, depois de um bom tempo, o estudo do Siddhartha. O capítulo 11, nós vamos analisar hoje juntos. É um capítulo difícil, mas é um capítulo estimulante. É um capítulo que mostra a genialidade do Siddhartha Ribeiro, de fato. Ali ele mostra como que ele chegou, a contribuição dele, a teoria dele, dentro de todo esse processo aí de interpretação da memória e o papel do sonho e tudo mais. Nesse capítulo ele mostra, inclusive, o caminho que ele percorreu até alcançar o insight que ele teve. Então foi um capítulo muito gostoso de ler, não apenas como leitor, mas como pesquisador interessado em conhecer como um outro pesquisador muito intuitivo lida com a ciência e com a espiritualidade. Olha, o Siddhartha faz um trabalho incrível. E eu não tive tempo durante a semana de ficar retomando o texto. E aí, o domingo chegando, conclusão que ontem de manhã eu peguei o livro para ler, capítulo 11. Então, eu mal peguei o livro para ler. Eu já comecei a ter uma série de insights e ideias despertadas pelas questões que ele traz como estímulo. Então, vou dar um exemplo só aqui, que eu nem tive tempo de copiar, porque eu estava lendo o livro, peguei um papelzinho e comecei a anotar o que vinha na minha cabeça como uma espécie de fluxo de consciência com um tema paralelo, mas não exatamente o tema que ele estava tratando. Mas aquilo que despertou em mim naquela hora foi o próprio trabalho dele. Então, primeiro, que ele já me levou a refletir sobre o. Depois eu vou falar de uma outra coisa, mas foram as duas coisas juntas, uma observação da Annie, que me levou a refletir no nome desse nosso grupo, como é que a gente vai dar identidade para ele, ou reformular essa identidade. Então, que tem a ver com esse e-mail que eu mandei hoje, com o nome que está lá. Mas a primeira questão, quando eu comecei a ver o texto do Siddhartha, eu escrevi assim. Agora eu vou ler, estou com um rascunhozinho aqui, ó. É uma letra horrível. Tem duas folhinhas assim, ó, que isso aqui foi quando eu comecei a ler o livro, de repente me veio isso. Então está aqui, é um fluxo de consciência, não tem sentido, pontuação, nada, né? Mas é assim, ó. O que é a vida? Do ponto de vista biológico, a vida é o que define um ser, um organismo caminhando para a morte. Quer dizer, isso para mim, como eu estou sentindo, né? Ou seja, já em sua definição biológica, o conceito de vida se forma de forma contraditória. Do ponto de vista espiritual, vida é consciência. Vida é tudo que manifesta a consciência. Ter maior ou menor grau de vida, até a nossa vida inteligente, se dá por estágios da vida mineral até a vida inteligente no animal. Vida é a capacidade de sentir que dá origem e forma à consciência. Vida é, portanto, um sentimento em torno do qual o ser vivo se autorregula e desenvolve. Vida para nós espiritualistas e na linguagem da Gita, é o Atma. Vida biológica é o que se manifesta na matéria, no mundo material, se manifesta como o Jiva. Então, vida, na verdade, é a única realidade do universo, porque tudo é vivo. Nós somos um organismo vivo. E isso é só o que existe. Tudo tem vida. Até as formas inanimadas têm vida. A vida é incubada pelo fogo, pela luz, pelo calor, pela fotossíntese. A vida é o grande escuro original, o grande vazio que se individualiza nas partículas de luz, no sol, nas estrelas, e daí até a fotossíntese. A vida é o grande receptáculo que a tudo contém. É o conjunto universo que contém todas as formas individualizadas dos sentimentos. Sentimentos que constituem as expressões do espírito vivo manifesto na matéria. Então, biologia não é o estudo da vida. Biologia não é o estudo da vida. Biologia é o estudo da vida material. Porque a biologia não tem nada para dizer sobre o espírito e a consciência. Até porque a ciência, como se define? Por paradigma, até hoje, enquanto não houver a quebra de paradigma, como uma ciência materialista, ela não fala sobre aquilo que vai além do físico, além da matéria. Ela não se manifesta sobre a metafísica. Logo, a biologia não tem o que falar sobre a vida espiritual, nem sobre a consciência, nesse sentido, que é um fenômeno do espírito e não da matéria. Para a gente, claro que para a biologia, a consciência é uma manifestação lá do cerebral. Então, esse foi o estímulo para eu entrar na leitura do Siddhartha, porque ele, como espiritualista, ele já está caminhando para ajudar todos nós e muitos outros que trabalham nesse sentido para a quebra de paradigmas, para essa quebra de paradigma que vai possibilitar a aproximação da ciência e da espiritualidade, que vão então se constituir um campo único, que é da ciência verdadeira, a ciência espiritual. Então, quando eu digo que o Siddhartha caminha para isso, esse capítulo 11 é essa prova, já começa pelas brincadeiras dele, né? Ele dá o nome para o capítulo 11, Genes e Memes. Então, vamos começar agora o trabalho do livro do Siddhartha. Eu sei que faz muito tempo, a gente faz uma revisão rápida e depois chega lá no conteúdo desse capítulo 11. Antes, a gente sempre como faz, né? Agora aqui eu vou lembrar a Ani, porque a Ani, no encontro passado, ela lembrou muito bem que uma coisa é o interesse do mediador, outra coisa é o interesse de todos nós, enquanto grupo. Então, o interesse do mediador, meu específico, é sempre relacionar minhas perguntas com a Gita, já que eu estudo a Gita. Mas o interesse do grupo, como a Ani muito bem lembrou, não é a Gita como texto, mas é aquilo que dá unidade ao grupo por meio da Gita, que são os diálogos do coração. Essa dialética do ser que permite que a gente diga que ser é inter-ser, né? Então, quando eu estou tratando dos diálogos do coração, diálogo interno e diálogo externo, eu estou refletindo sobre a meditação. Então, quando eu reflito sobre a meditação e sobre o ser, isso é uma reflexão geral de todas as tradições, de todas as religiões. Então, esse é o tema que nos une. E o recorte que a gente escolheu foi como esse tema é tratado na Gita, já que a gente tenta ver a Gita como essa tentativa de Krishna de estabelecer estabelecer um diálogo interreligioso. Porque na Gita, a Gita não é um texto dessa ou daquela tradição religiosa. Nem sei se falava em religião naquela época. De um diálogo espiritualista entre grupos de diferentes entendimentos, de diferentes saberes, de diferentes crenças, que ele tenta unificar tudo e buscar a sua essência, aquela parte universal, aquela parte pura, que a gente chama de Shuddha. E é por isso que às vezes a gente brinca no grupo, e que às vezes eu falo também, como um representante desse Shuddha puro Dharma. Mas só isso, da Gita. Tá? Então, qual é a questão de abertura para a gente refletir, pensar quando for fazer a apresentação? Que eu convido o grupo a ter essa questão em mente para a gente iniciar o nosso diálogo. Né? Olha só, o capítulo vai dizer o seguinte: os genes e o genoma, eles compõem a biblioteca do nosso ser e explicam como a memória funciona. O pensamento, por exemplo, nada mais seria que uma memória. Mas, nesse caso, se o pensamento é uma memória, conforme demonstrado pelo Siddhartha, seria esse fato uma evidência da precedência dos sentimentos sobre os pensamentos? Que essa é a tese espiritualista, essa é a tese que eu defendo, essa é a tese do último artigo, inclusive, que eu acabo de publicar. Então, os espiritualistas e os místicos que se fundam na doutrina do coração, nesse diálogo do coração, conforme exposto, por exemplo, na Bhagavad Gita, mas não unicamente lá, sempre afirmaram isso. Então, seriam esses resultados da neurociência e do próprio Siddhartha um indicativo de que a ciência estaria prestes a enfrentar uma nova quebra de paradigma para dar o devido lugar em seu método à subjetividade e, consequentemente, aos sentimentos que, em última análise, são os elementos, são os sentimentos que definem o recorte que eu escolho para realizar o meu experimento científico. Já que a ciência não é neutra, ela tem que redefinir o recorte para fazer o seu experimento. E esse recorte é sempre pleno de subjetividade das minhas crenças. Então, essa é a minha questão. Né? Como esse capítulo contribui para essa... desse entendimento que nós estamos próximos de uma quebra de paradigma e uma prova contra toda a filosofia moderna e contemporânea, né, que aponta para a primazia da razão, né, a primazia da racionalidade em detrimento dos sentimentos que nos remetem aquilo que é um pouco irracional e que alcança o ambiente da metafísica e das intuições, que tem a ver com a nossa subjetividade. Então, essa é a minha questão. Né? Então, vamos lá. O oráculo da noite. A gente tem que lembrar lá como é que o Siddhartha foi caminhando. Vou lembrar bem rapidamente para a gente chegar no nosso capítulo de hoje. Mas só lembrar tudo, que nós estamos parados há um mês. Então é bom lembrar que o Siddhartha abriu o livro dele perguntando por que sonhamos. E o próprio sonho, já é essa categoria, que se é importante, me afasta de toda a racionalidade. Porque o sonho é aquilo que, de racional, é o que ele menos é. Né? Então, por que sonhamos? Se isso é importante para a ciência... Olha só, me aproximando de uma quebra de paradigma. É a minha leitura do texto. Os sonhos como uma espécie de oráculo, né? Que os sonhos como aquilo que estimulou Freud, o sonho como aquilo que nos fez chegar à psicanálise, a ideia do sonho ancestral no segundo capítulo, né? Eu sonho com os mortos, eu sonho com o sentimento de vida que tem após a morte. Isso me faz pensar na noção de alma, porque se o morto está falando comigo, isso é uma forma de comunicação, do mesmo jeito que a comunicação com os deuses. E isso, quando eu estou pensando assim, eu já vou para o terceiro capítulo, me permite pensar. Essa reflexão que eu estou fazendo, essa coisa dentro de mim que eu estou pensando, me faz fazer surgir a noção de eu. Eu introspectivo. Aquele eu que tem, inclusive, a capacidade de imaginar e de sonhar acordado. E o sonho que teve sempre presente em todas as culturas, ele vai lembrar, né? Na tradição da Índia, o universo é um sonho. É o sonho de Vishnu. Na tradição chinesa, ele lembra o grande filósofo taoísta Xuanzu e o sonho da borboleta, né? O homem sonhou que era uma borboleta e quando ele acorda, ele já não sabe se é uma borboleta sonhando que é homem ou se de fato era um homem que sonhou ser uma borboleta. Então, o sonho, no passado, tinha essa coisa mística e espiritual, mas que aos poucos foi sendo desqualificada, principalmente pela nossa tradição judaico-cristã, dentro do cristianismo, a partir de Santo Agostinho e depois com Santo Tomás, porque eles não queriam dar valor para aqueles sonhos onde eles se viam fazendo coisas que eles condenavam, por exemplo. Mais importante ainda, o próprio protestantismo, quando surge, tudo isso é o capítulo terceiro, o próprio protestantismo surge porque Lutero sobrevive. Lutero tinha tido aquela experiência de 100 anos antes com John Hus. Hus em alemão quer dizer ganso, né? Então, não vou lembrar aqui toda aquela história, mas vou lembrar que Frederico, o protetor de Lutero, que impede que ele seja morto pela Inquisição, ele só protege Lutero porque sonhou que Lutero era a reencarnação do apóstolo Paulo. Então, se Lutero é Paulo, Lutero é a própria expressão do cristianismo que a Alemanha defendia. Então, Frederico protege Lutero. A gente já viu isso também. Depois a gente vai mostrar no capítulo 4 que o sonho é tão importante que a descoberta da psique, a descoberta do inconsciente, tudo isso vem para Jung em sonho. Sonho sonhou. Jung sonhou com isso, né? Mas a ciência tem uma questão complicada com o sonho, né? E não é comum também, é óbvio, tem a gente não se lembrar dos sonhos. Tem uma explicação aí toda do porquê essa memória é tão rápida e fugaz que ela, se ela não for aprendida, ela desaparece. A gente não se lembra do sonho, né? Tudo isso a gente viu. No capítulo 5, ele já vai começar a perceber que esse sonho é uma coisa importante até para o mundo acordado. O sonho é um verdadeiro roteiro de ficção científica. O sonho aparece como uma espécie de viagem astral. E o caráter de fantástico e irracional do sonho, com aquelas cenas oníricas onde o tempo e o espaço se condensam personagens no mesmo personagem. Você era meu irmão, mas era também aquele meu amigo que se misturou com não sei quem. Paisagens e personagens, tudo fora da ordem e da lógica careta, dessa racionalidade que fundou essa ciência careta. Né? Tudo isso passa a ser revisto quando eu começo a olhar para esses estados alterados de consciência que fazem parte do nosso processo. Não tem nada de alterado de consciência no meu estado de vigília. Ele aparece com a minha capacidade de imaginar, aparece com a minha capacidade de fantasiar, né? Então, ou seja... Bom, aí ele lembrou ainda que como é que a gente sonha, os tipos de sonho, como é que o ambiente influencia a qualidade do meu sonho. Existe uma troca, né? Nós estamos em permanente troca com o ambiente. Se você nasceu na faixa de Gaza, você vai ter pesadelo. As crianças vão ter pesadelo. Se você nasceu na Finlândia, você vai sonhar com o céu, com o paraíso, com a alegria, com a felicidade. Né? Bom, e aí ele começou a mostrar que existe uma emoção que aflora nos idosos e eles passam a sonhar com a infância. É como se o sonho nessa etapa fosse uma espécie de preparação e rito de passagem para a gente enfrentar a vida após a morte. Já estou chegando lá, vou chegar no capítulo. Estou fazendo tudo isso para defender a minha tese da precedência dos sentimentos também sobre os pensamentos. Né? Então, bom, o capítulo 6º é o estudo biológico de como nós evoluímos, né? Começa com a variação de temperatura entre o dia e a noite, aquelas reações químicas e aquilo que a Cristina brincou no início, antes da gente começar a gravar, né? Com o desenvolvimento dos ciclos circadianos há 4 milhões de anos, né? Depois surgindo as cianobactérias, aí surge a melatonina, e aí vem essa capacidade de captar a luz. E daí essa ideia da gente tomar sol, né? Então, a própria célula da retina é sensível à luz, produz a melatonina na glândula pineal, e aí ele vai estudar o sono, como isso evoluiu nos peixes, nos insetos, nos répteis, nos mamíferos, nas aves, até que em 300 e 500 mil anos atrás, chega no continente da Pangeia, aquilo que é mais próximo da nossa espécie. Então, aí quando você vai estudar o sono, vem os sonos de onda lenta, que eles começam a descobrir, REM, e depois o outro sono não REM. Você já começa a estudar isso no final do capítulo 6º, e o capítulo 7º vai tratar disso, que é a bioquímica onírica. Né? Como é que a posição horizontal do corpo, ela sugere certos estados alterados de consciência, ela favorece isso, a penumbra, as pálpebras fechadas, você inicia uma desconexão com essa realidade externa, né? Você já é submetido a uma outra realidade. Aí vai falar lá sobre o sonho que acontece na fase REM, onde 80% da fase REM são os sonhos, né? E aí você tem a outra fase, que é a fase não REM, mostra como isso se repete durante a noite, em ciclos. E esse é o capítulo 7º. Você vai tratar da química do delírio. De novo, atacando já a ideia de uma racionalidade careta que nasceu com o iluminismo, né? Aqui uma visão ocidental, mas ainda muito limitada. Na verdade, o cérebro é uma farmácia e a sua química é a engrenagem do sonho. É isso que a gente vê. Aí ele vai mostrar, por exemplo, isso é uma novidade, eu lembro que a gente ficou até espantado, que o que induz o sono REM, que é esse estado alterado de consciência, é a produção cerebral do canabinoide anandamida, encontrado na maconha. Nós produzimos isso naturalmente no nosso organismo. Ou seja, a maconha tem um elemento natural, que é o mesmo que se encontra no nosso cérebro, e recebe esse nome de anandamida, em homenagem à ideia de felicidade, beatitude, que é o que o nome Ananda significa em sânscrito. Então, o capítulo 7º trabalha com essas ideias e mostra como as diferentes tribos do planeta, as diferentes culturas, lidaram com o religioso a partir desses estados alterados de consciência, muitas vezes produzidos por plantas mágicas, por cipós, pelo ayahuasca, pelo daime, mas sempre em ambiente controlado religiosamente, com fins de cura e propósitos divinatórios, né? Então, é isso. Aí o oitavo capítulo vai fazer essa brincadeira com a ideia de racionalidade versus a ideia das utopias. As utopias dos loucos, né? Então, o oitavo capítulo é Loucura é um sonho que se sonha só. É isso que ele vai trabalhar. Para a gente não se deter muito, ele vai trabalhar com a ideia de esquizofrenia, as alucinações, os delírios, o afrouxamento da lógica que acontece nas pessoas durante o dia, e se dá, inclusive, nas pessoas saudáveis no sonho. É o mesmo afrouxamento. Só que o esquizofrênico sonha acordado e não se dá conta disso. Acho que é um pouco isso que ele trabalha no capítulo oitavo. Né? Não importa. Essa loucura que ele está trabalhando pode ser entendida não só como a loucura da pessoa que está totalmente desconectada da realidade, mas a loucura dos místicos, que vem nessa espécie de loucura o elo de ligação com os deuses. Então, a quebra de racionalidade é também a ligação com o sagrado. Né? Agora, a civilização cristã segregou o louco pagão. Né? Ele foi desqualificado, já não tinha poder divinatório, que era a primazia de alguns santos e beatos. Né? Então, por isso que a gente lembra lá o Michel Foucault, que vai tratar disso na Nau dos Insensatos. Ele fala dos manicômios psiquiátricos, né? E o modo como eles lidam com a loucura. Daí, agora já vem a contribuição das neuroses, diferente lá da esquizofrenia. Né? A neurose é o objeto da neurologia. A psicose é o objeto da psiquiatria. Então, essa é a diferença. Né? Psicose tem origem orgânica. Agora, as neuroses teriam origem cultural. Então, Freud vê no sonho a utilidade da psicoterapia para tratar das neuroses. Pessoas em surto psicótico, elas se portam como se estivesse sonhando acordado. Esse é o capítulo 11, que já... desculpa, o capítulo 8º, que já começa a falar... que é a tese comprovada do Siddhartha, já uma contribuição dele, que a psicose decorreria de uma intrusão do sono, REM na vigília. Né? Tanto que as vozes que são ouvidas nas psicoses, né, elas não são do nosso diálogo natural interno, mas são vozes, parece que, de outras pessoas. Né? Que é isso que é um assustador. Então, mas de qualquer maneira, o Lacan vai trabalhar com isso, que é esse diálogo interior, essas vozes, podem ser as vozes dos nossos ancestrais, essas vozes que se expressam com o superego, mas aí é para Lacan, não tem muito a ver, é muito para a gente aqui. Né? Então, mas isso leva Freud, por exemplo, a dizer que, nesse sentido... que com essa ideia de psicose, dos psicóticos, a psicose é que daria origem às religiões, para Freud. Então, a religião seria comparável a uma neurose infantil. Daí que vem aquela alusão à Bíblia, né, ao Gênesis, e também é como Abraão, comandado por essas vozes, chega a se decidir por matar o próprio filho. O argumento não é meu. Meu argumento é espiritualista, de um outro teor. Né? Mas eu estou dizendo aqui como Freud caminhou por aí, e o que se pode concluir a partir das falas de Freud. Então, esse foi o capítulo 8º. Nono, ele chama de dormir e lembrar. Então, vamos lá. Deixa eu tomar um pouquinho de água, porque como por causa da cirurgia na língua, 3 cirurgias na língua, ela começa a doer e eu fico com a saliva muito, muito grossa também. Aí essa função dos traumas começa a me lembrar todo o meu histórico das cirurgias, uma coisa muito interessante também. Mas aí é o meu processo, né? Que eu estou aprendendo a lidar também. Vamos lá, então. No capítulo 9, ele vai mostrar que já é um pouco o tema nosso agora. Já começa a entrar no nosso tema, o tema de hoje. Que a memória, tudo que a gente aprende, decai com o tempo. Aí você configura uma curva de esquecimento. Esse vai ser o tema do nosso capítulo de hoje. Você configura uma curva de esquecimento. E o sono auxilia na retenção do aprendizado, nessas memórias que constituem o aprendizado, né? Aí ele vai lembrar que Leonardo da Vinci costumava tirar vários cochilos durante o dia, até para, parece, intuitivamente, para facilitar esse processo. O capítulo 10, agora sim, já é o tema do capítulo 11. O capítulo 10 ele vai dar um modelo e o capítulo 11 vai provar esse modelo, que é a reverberação de memórias. Esse é o título do 10º capítulo. Ou seja, existe uma reverberação elétrica, né? E esse é um processo fundamental que dá sustentação ao aprendizado cumulativo em nossa malha neuronal. A ativação cortical deflagra experiências oníricas na forma de cadeias de memórias. Aí ele vai falar, não dá para a gente tratar de novo, nós já vimos, só para ir lembrando os grandes temas, os grandes tópicos. Ele vai falar do ritmo teta. O ritmo teta, que durante o sono REM denota um estado fisiológico capaz de processar as memórias adquiridas na vigília, né? Quando eu destruo esse ritmo teta, por exemplo, por uma lesão cerebral, consequência é a perda da memória. Então, esse ritmo teta que acontece no hipocampo, ele é crucial para a aquisição, processamento e evocação de memórias. Como é que isso se dá? Vai ser o capítulo 11, que nós vamos ver agora, né? Então, ali ainda, né, durante a atividade neuronal, durante o sono, essas experiências ficam reverberando, o que a gente viveu durante a mente desperta, né? Que é a metáfora. Eu lembro que acho que a Silvia e a Mônica comentaram naquele dia, que ficou claro, que é a metáfora da partitura musical. As notas e os acordes mais tocados durante a vigília voltam a ser ouvidos durante o sono, né? Por quê? Porque o ritmo teta funciona como a partitura para a ocorrência das notas. E ele abafa as notas que caem no início do compasso e amplifica as que caem no final do compasso. Ou seja, a reativação de memórias durante o sono não é como uma gravação bem executada num estúdio. Não é como a gente viveu a experiência na vigília. Mas é como uma jam session ao vivo de uma banda. E assim as novas memórias vão sendo codificadas nos picos do ritmo teta, e memórias destinadas ao esquecimento são codificadas nos vales do ritmo teta. Isso, essa metáfora surge de novo no capítulo 11 e dá sentido a toda a contribuição original do Siddhartha para essa área de conhecimento. Não é contribuição no Brasil, contribuição como um pesquisador top do mundo na área. Assim, pelo, eu não sou da área, não entendo direito, mas pelo que eu li, isso aqui me parece. É que esse cientista brasileiro, ele tem esse destaque, a sua contribuição no contexto mundial, no contexto mundial. Então, o capítulo 10 vai construindo aquele conceito de que a memória é uma trajetória específica de propagação da atividade elétrica, lá no meio da malha neuronal, né? Então, cada experiência evocada, ela segue uma trajetória particular. A passagem da corrente elétrica vai esculpindo esses caminhos para uma futura ativação neural. E aquela reverberação que é mais relevante vai tecendo uma espécie de banco de memórias. Esse banco de memórias é o que a gente chama de inconsciente. Então, a topografia do cérebro de um recém-nascido, a topografia do cérebro de um recém-nascido é como se fosse, sei lá, o deserto do Saara, uma planície arenosa. Tem alguns sulcos, apenas pelas memórias inatas, né? Ele chama de passado filogenético. Ou seja, tem o mínimo de software para mamar, chorar, dormir, excretar e aprender. A gente vem com esse software básico. Cada novo aprendizado forma um novo sulco, transformando a superfície que vai adquirindo as reentrâncias. São as vivências que deixam sulcos profundos, né? Então, se o recém-nascido tem poucos registros, qualquer coisa que acontece ao bebê tem o poder de impactar para sempre e enormemente a sua vida. Por isso esse cuidado de hoje em dia, desde da gestação, né? De ser um ambiente de amor, um ambiente... Porque é ali que você está definindo, e aí faz a gente refletir na nossa realidade. Imagina a realidade do ambiente das comunidades, o ambiente das pessoas que não podem oferecer uma educação de qualidade para suas... Não podem alimentar, né, as suas crianças, ambiente de brilho. Agora, já no velho, é diferente. Quase nada mais impacta. O recém-nascido, não. É ali que todos os traumas, tudo ali se apresenta. Então, esse foi o capítulo 10. Aí, agora, finalmente, o tema de hoje, que é o que eu prometi, né? Então, capítulo 11. Os genes e memes. Ele vai fazer essa analogia, que é fantástico. Aí ele começa na página 206 com uma pergunta que motivou a minha pergunta de hoje e que motivou também aquele fluxo de consciência com o qual eu iniciei essa apresentação. Ele diz na página 206: o que são palavras, ideias, pensamentos, conceitos? O que são? São memórias. Palavras, ideias, pensamentos e conceitos são memórias. Memórias da juventude e da infância são mais fortes que memórias de um passado presente. Já vai começar a articular o porquê disso, né? A reverberação da atividade neuronal, foi discutido no capítulo 10, ela explica a aquisição e retenção inicial dessas memórias, mas não explica a persistência por décadas de uma lembrança. E aí, para a gente entender isso, e como esse tema não é tão simples como a gente imagina, aí que eu acho fascinante o Siddhartha, essa capacidade dele buscar em todas as áreas, né? Ele vai a um personagem do Jorge Luiz Borges, que é o Irineu Funes. Eu não conheço nem de qual livro ele está falando, mas não desconheço. Mas a verdade é que esse personagem Depois de uma queda de cavalo, ele passou a ter memória de tudo junto ao mesmo tempo. Uma memória completa de tudo que ele viveu ao mesmo tempo. Então, ou seja, ele se tornou um perfeito idiota. Perfeito idiota. Porque você ter memória de tudo ao mesmo tempo é fazer uma confusão tão grande que você é um idiota. Você não distingue mais nada. Né? Então, quer dizer, eu teria que ler o livro do Borges para saber como ele elabora essa a vida desse idiota, que é o que se lembra de tudo, simultaneamente. Mas o Siddhartha vai lembrar que é muito importante essa capacidade que nós temos de evocar memórias específicas, desativando todas as outras. Porque é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque duas memórias são igual dois corpos físicos. Dois corpos físicos. Não pode ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço. Ou seja, eu preciso evocar uma memória específica, desativar as outras, porque elas não podem ser ativadas simultaneamente, porque isso me levaria ao estado de um perfeito idiota, que foi o exemplo que ele deu antes. Então é preciso que uma predomine na consciência para que o pensamento possa passear por ali. Isso é constatação ainda, ele está constatando que ele vai estudar esse fenômeno. Ele vai trazer uma contribuição fundamental, mas ele está agora conhecendo esse campo onde ele vai dar a sua contribuição. Está investigando, né? A questão, portanto, é como é possível manter tantas memórias inativas? A consolidação das memórias de longo prazo, ela ocorre perenizando o funcionamento ativo de uma rede neuronal. É como se a gente estivesse tirando uma foto. Tirei uma foto que corresponde a um padrão latente de conexões sinápticas inativas. Está na página 208, se alguém quiser seguir. Por ser capaz de estocar essas imagens, essas fotos, de forma inativa, o cérebro pode armazenar um imenso repertório sem risco de confusão. Nós não ficamos confusos como personagem do Borges, porque a cada instante a gente não se lembra de quase nada. Nesse instante eu não me lembro de nada. Está tudo lá guardado, eu preciso ir buscar. Né? Aí, tem um pesquisador, está na página 208, o Richard Dawkins. Ele chamou de meme a essas memórias colonizadoras, a esses pensamentos que duram na nossa mente, que nós passamos de geração a geração, sobre a forma de um compartilhamento de ideias, sobre a forma disso que gera a cultura. Uma cultura é gerada a partir desses memes, essas coisas que eu colonizo, organizo na minha mente e transmito de geração a geração. Eu não só faço memória em mim, mas eu transmito essa memória para um outro cérebro. Então, a ideia de meme que o Richard trouxe evoca uma outra ideia, que é a ideia de gene. Por quê? Porque todas as células do corpo possuem o mesmo conjunto de genes. As distinções entre as células, bem como as modificações celulares, dependem dos genes utilizados a cada momento para sintetizar as proteínas. Então, a grande metáfora para a gente entender esse processo é a metáfora dos livros em uma biblioteca. Os livros são o Gênesis. E a biblioteca é o genoma. Está na página 208, essa metáfora. Facilita muito a nossa compreensão, né? Então, o que a gente tem que perceber é que apenas uma fração dos livros da biblioteca é utilizada a cada momento pelos leitores. Quando o livro é emprestado, quando alguém está na biblioteca, lendo. Isso está na página 209. Agora, ele pede mais. Aqui já é um experimento do Siddhartha. Vai fundamentar o experimento dele. Vamos imaginar que existam várias bibliotecas, mas todas elas idênticas, com os mesmos livros, uma biblioteca completa, que tenha tudo, né? Mas cada uma dessas bibliotecas tem diferentes frequentadores. Então, os livros que são lidos, os livros que são retirados, são diferentes. Se, alguns livros essenciais são lidos em todas as bibliotecas, mas a maior parte do acervo é lido apenas nessa biblioteca ou naquela outra biblioteca. Por exemplo, numa biblioteca pode predominar a leitura dos livros de filosofia, na outra biblioteca pode predominar que os leitores leiam mais os livros de arte. E assim, essa é a grande metáfora, são as células do nosso corpo. Nós possuímos os mesmos livros, mas estão expressos em diferentes subconjuntos de leituras nessas bibliotecas. Daí eu constituo o coração, eu constituo o fígado. Então, o coração é uma biblioteca com o tipo de leitura que dá o coração. O fígado é a mesma biblioteca com o tipo de leitura que dá o fígado. Então, essa é a metáfora do Siddhartha. E aí mais, se eu entender a célula, que cada gene é feito de DNA, que cada gene corresponde a um livro dessa biblioteca, aí eu vou pensar que a molécula RNA polimerase corresponde a um leitor do livro. Cada livro é considerado lido quando dá origem a uma cópia complementar do gene, que é isso que a biologia chama de RNA mensageiro. Mensageiro. Então, nessa metáfora, o conteúdo do livro se expressa somente quando ele é lido. Agora vou voltar para o neurônio. Está na página 209 ainda. Quando o neurônio se engaja na codificação de uma nova memória, alguns genes capazes de remodelar sinapses são rapidamente ativados. São os chamados genes imediatos, que foram descobertos na década de 1980. Então, bom, agora vem o grande sacada, o grande insight do Siddhartha. Ele é muito generoso, muito bondoso. Ele mostra como é que ele chegou a essa sacada. Quem quiser, leia. Ele faz um registro antropológico. Ele faz o chama Diário de um Narcoléptico em Nova York. Obviamente, o narcoléptico é ele. Então, ele vai dizer como essa crise que ele enfrentou ao chegar em Nova York, ir lá para o seu laboratório de pesquisa e ficar envergonhado, porque ele não entendia uma palavra do que as pessoas estavam falando em inglês, porque ele não entendia a terminologia técnica da área, daqueles temas de top, de linha, e ele estava chegando, foi tudo muito rápido, apesar dele ler, escrever, fazer tudo em inglês. Aquilo foi um choque tão grande para ele que jogou ele igual um urso em hibernação no inverno. E essa hibernação, onde ele dormia 14, 16 horas por dia, quando ele acordava, acontecia algumas coisas. Ele vai descrevendo isso no livro dele. Quando ele saiu da hibernação, ele foi trabalhar, está na página 216, com o não sei como é que pronuncia isso, Pavlidis, ou sei lá como é que é isso, qualquer coisa assim, Paulides, Pavlidis, não sei o que é. Então, esse pesquisador, ele buscava provar que os neurônios de lugar do hipocampo se organizam em aglomerados, numa mesma posição. E o Siddhartha tinha uma analogia que permitiu a ele formular um modelo empírico para levar adiante a teoria desse Pavlidis. Ele dizia o seguinte: tinham cientistas italianos antes, quebrando a cara, eles não descobriam o processo, porque eles viam duas coisas como uma, viam tudo junto. E o Siddhartha separou essas duas coisas. Essas duas coisas é muito complicado, não tenho a menor ideia como explicar. Mas a metáfora é simples. O que ele percebeu é que a digestão das novas memórias corresponde à digestão no intestino e no estômago. Sem alimento, esses dois órgãos não se diferenciam. E foi aí que os italianos dançavam, porque eles faziam esse estudo como o estômago e o intestino fosse uma coisa só, porque eles faziam estudo quando estava sem alimento, sem um tal estímulo lá que o Siddhartha descobre. Então, sem alimento, se é estômago, se é intestino, não faz diferença. Então, esse foi o caminho do Siddhartha, que inclusive o levou a comprovar a teoria freudiana dos restos diurnos. Isso a gente já está na página 218. Já estou caminhando, sei que não fiquem impacientes, foi quase uma hora, mas eu já tô me preparando para encerrar essa apresentação, né? Então, a partir dos seus experimentos, o Siddhartha formulou a teoria do entalhamento de memórias, aquilo que a gente falou lá no capítulo 10, né? Que você vai criar sulcos, relevos, planícies, do mesmo jeito que a gente cria o entalhe na madeira. Então, essa teoria parte do princípio que a aquisição de uma nova memória exige que certas sinapses sejam fortalecidas e outras enfraquecidas, enquanto a imensa maioria permanece como está. Então, a função mais antiga do sono REM teria sido deflagrar a expressão desses genes imediatos, logo após o sono de ondas lentas. Essa expressão rápida é que tem o efeito de tirar a fotografia, que eu mencionei antes, do momento. É essa fotografia que vai ser perenizada nas novas conexões sinápticas formadas. E essa remodelagem é induzida pelo sono REM, que transforma, então, aquilo que era uma memória ativa numa memória latente, que pode ficar guardada, armazenada. Então, isso aí está na página 221. Então, a função primordial da regulação dos genes do sono REM seria essa transformação da memória ativa de curto prazo em memória latente de longo prazo, capaz de perdurar como meme, espalhando-se inclusive por compartilhamento para outros cérebros, para outras culturas. Caminhando para a conclusão, esse sono REM envolve tanto a eliminação quanto o fortalecimento de sinapses. Sempre que a vida pede alterações no software cerebral, cabe ao sono REM fazer essa reprogramação, segundo esse processo que ele descreve nesse capítulo. Então, o sono REM facilita a eliminação de algumas sinapses após o seu aporte, e isso se dá durante o sono. Então, ele é crucial, o sono REM, para a incorporação seletiva de sinapses nos circuitos existentes. Isso vai atuar como um comitê comitê de seleção, que é esse comitê que é constituído para manter a rede sináptica. Então, em conclusão, sem o sono REM, todas as nossas memórias desapareceriam sem deixar vestígios. Sem o sono REM, elas não poderiam ser acumuladas, nem transmitidas pela cultura. Aliás, sem o sono REM, não haveria cultura. Finito. Então, agora, segundo a orientação da minha guru, Ani, a gente passa a discussão dos participantes, lembrando da nossa questão inicial. Ainda segundo a orientação da minha guru, eu não posso constranger ninguém, mas eu tenho que sugerir quem quer tomar a palavra inicialmente. Levanta a mão quem quer começar falando, mostra aí alguma coisinha. Nem sempre. Quem quer falar? Caramba, será que o que eu fiz foi muito chato? Ficamos mudos. O que aconteceu? Explica. Passou rápido. Mas assim, é muito profundo, muito impactante, né? Assim, me ocorreram algumas coisas, já que ninguém quer falar, então eu falo. Primeiro é a questão do personagem, da personagem lá do Jorge Luiz Borges, que lembrava de tudo ao mesmo tempo, me lembrou a condição de Deus, que sabe tudo, está em tudo, tudo ao mesmo tempo, ocupa todos os lugares. Então, eu achei curioso a questão de você simplesmente lembrar de tudo, ser comparado a um idiota, quando a condição divina é exatamente a mesma. Aí eu me pergunto quem é o idiota, né? Se é a gente que tenta lembrar de coisas, você é quem já lembra de tudo. A outra questão... É que eu até gostaria de entender melhor, seria a questão da digestão como estômago e digestão como intestino, e que o entalhamento das memórias no fortalecimento das sinapses, ele foi... A primeira vez que eu tive contato com isso foi através do Peter Levine, que ele era eu acho que ele era psicólogo, mas ele criou um método de experiência somática que era exatamente a percepção que ele teve de que aquelas coisas que a gente refaz e faz e refaz são as que ficam marcadas no nosso sistema nervoso. São esses sucos que o Siddhartha está falando, eles são provocados pelo nosso... Por isso que o hábito é tão poderoso, a criação de hábitos, a rotina, a persistência, parará, é tão poderoso, porque ele simplesmente vai dizendo para o cérebro o que vai ficar. Né? E aí essa conexão do Siddhartha de simplesmente conectar a biologia, né, do funcionamento das ondas cerebrais de modo que possa limpar, fazer essa seleção e que por conta disso o que fica vai ser projetado não só individualmente como socialmente, é muito, muito impactante, né? Só dando uma parte aí para dar minha contribuição, isso que ele falou dos sucos, né? O Rubens deu o exemplo de um deserto, né, que você não tem nada e você vai colocando as coisas. Aquele professor que o Rubens bem conhece, acho que todo mundo conhece, que falecido, né, italiano radicado no Brasil, o professor Pierluigi Piazzi, ele falava aquela sempre, eu já falei isso para vocês, vou repetir, aula dada é aula... É aula estudada. E estudada no dia, para que você tenha condições de registrar aquilo. E uma vez que você estude aquilo no mesmo dia, que você não tem uma noite de sono, entre, mas tem que fazer. Chega em casa, faz aquilo ali. Você não esquece nunca mais. Né? Não sei se tem analogia, né? Porque o Rubens estava até falando que ele, poxa, mas é melhor não dormir para você poder absorver. Aí o outro diz, não, dorme que absorve, não dorme que absorve. Então, enfim, eu não sei como é que isso funciona. E é mais fácil assim, eu jamais diria o contrário. Não, eu acho que são os dois, né? Como ele está dizendo, são os dois. É limpa e reforça. O impacto da mente de uma pessoa jovem, isso, o Rubens falou isso aí também, é muito mais, como ela não tem quase nada ali, é muito mais fácil a gente, por exemplo, eu estou com 52, de eu me lembrar de coisas que aconteceram quando eu tinha 8 anos do que eu comi semana passada, entendeu? Porque aquilo ali ficou na cabeça da gente, foi um suco, acho que é o suco equivalente que você falou aí. Aquilo ali ficou, quer dizer, a memória como se fosse uma memória RAM do que a gente comeu semana passada. Pô, nem sei o que eu vesti, nem sei onde é que eu estava. Agora, onde eu passei o ano novo, quando eu tinha 9 anos, eu lembro. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu fiz uma pergunta. Ninguém não vai se aventurar a responder? Qual foi a pergunta mesmo? Aí. Vou ler a pergunta inteira. O genes e o genoma compõem a biblioteca do nosso ser e explicam como a memória funciona. O pensamento, por exemplo, nada mais seria que uma memória. Mas nesse caso, se o pensamento é uma memória, seria esse fato uma evidência da precedência do sentimento sobre os pensamentos? Para os espiritualistas, sim. Para a Bhagavad Gita, sim. Seriam, portanto, os resultados da neurociência do Siddhartha um indicativo de que a ciência estaria prestes a enfrentar uma nova quebra de paradigma para dar lugar à subjetividade, consequentemente, aos sentimentos, que, em última análise, são os definidores dos recortes dos experimentos científicos? Porque todo mundo que vai fazer um experimento vai tomar decisão. Qual é o seu recorte? Até com essas amostragens de Covid, eu vou dar um exemplo. Grupo de 63 anos, os cientistas têm esse recorte, né? Se eu fosse cientista, meu recorte seria outro. Eu sou, sei lá, vegetariano há muitos anos. Então, a minha subjetividade ia dizer, né? Por que que a Covid acontece mais nos funcionários do frigorífico, independente do efeito da temperatura? Ou por que que a Covid surgiu no mercado de venda de morcego, né? Então, qual é o impacto que se tem no tipo de hábito, cultural? É uma pergunta que eu faria, o meu recorte seria esse, por exemplo. Agora, por isso que eu digo que é uma coisa que tem a ver com a tua intuição, com esse recorte muda. Jamais esse recorte seria feito nos dias de hoje, porque está muito longe do nosso mundo essa visão de mundo ser alguma coisa relevante ou significativa. E sempre procuraria em outras explicações, né? Por exemplo, dependendo do tipo de cientista, nem efeito da camada de ozônio existe. Nem aquecimento global existe, porque os recortes que eles escolhem para fazer os experimentos são ideologicamente sempre comprometidos pelos nossos sentimentos, pela nossa visão de mundo. Muito Rubens. complexo. Tá me ouvindo, Rubens? Vai lá, professor. Depois você volta, Silvia. Depois acho que a Mônica quer falar também. O Rubens, esse papo de hoje me coloca assim meio que em overdose, viu? É muita coisa. Eu não conhecia esse exemplo do Luiz Borges, né? Mas ele me lembrou a minha atividade lá nas nossas pesquisas de tecnologia, né? E muito assim, fortemente, materialisticamente falando, né? Porque alunos que, quando estão aprendendo linguagem de programação, nossos alunos lá aprendendo análise, alunos ótimos e uns outros meio dispersivos que têm dificuldade com as coisas. Eu chegando mais no final do curso, nosso problema não é saber usar um aplicativo, mas saber dar a solução para um problema. E é impressionante como alguns maus alunos do começo do curso se transformam em ótimos alunos do final do curso e vice-versa, né? Aquele cara que decorou aquela linguagem de programação, aquele aplicativo, ele decorou, fala aquilo como um papagaio, mas na hora que você coloca ele diante da realidade, vamos resolver um problema usando esses instrumentos aqui, aí o cara entra em tilt, tá certo? Ele começa a ser prisioneiro da memória lá do instrumento e cadê a solução do problema real. Essa sua chamada para o sentimento, espiritualidade, a ciência, eu vou falar pela minha parte lá de exatas, né? Que a ciência, ela não caminha e não avança porque alguém criou um teorema. Ele avança porque um maluco teve uma inspiração e essa inspiração fez com que o cara, que nem um alucinado, fosse atrás de matemáticas e físicas e químicas e, a partir daí, criar coisas para enfrentar um determinado problema. Daí, o sujeito ficar perdido no laboratório, não sentir sono, não sentir fome, não sentir nada, por conta de que ele fica prisioneiro de um problema e não de um conhecimento. O conhecimento que estava lá não serviu, ou não serviu ainda, né? Então, me sinto melhor com esse exemplo da biblioteca, né? Quer dizer, o livro é a biblioteca. Eu pegar aqueles livros e aqueles livros todos, pode me transformar verdadeiramente. Esse Borges é um gênio danado, né? É um cego, né? Era cego, mas um cara bom demais. E é isso, o cara vai ficar um idiota. Como é que eu aplico isso? Como é que eu vou para a realidade e aplico essas coisas? Aí vira, né? Vira o jogo, né? Esse é um aspecto. Essa coisa da digestão, eu concordo com a Silvia, eu preciso estudar melhor isso, né? O que é digestão no estômago, no intestino, o que é nos dois e como é que isso se estabelece como diferença. Esse Siddhartha é um gênio. E essa história dessa mudança de paradigma que você fala, eu acho que esse paradigma já mudou. E os paradigmas são assim, né? É até difícil perceber que já mudou. Porque essa visão, a informática, a tecnologia, a internet, já mexeu nisso. Onde é que está a genialidade da Apple? A Apple usa as mesmas coisas que todo mundo usa. A Apple usa e sempre usou os instrumentos que estiveram à disposição de todos. O que a Apple faz como ninguém até hoje, né? Claro que essas coisas já foi melhor, mas o que ela fez lá, que botou o Steve Jobs, foi juntar adequadamente as coisas. Foi juntar de maneira diferente as coisas, foi de aplicar diferentemente as coisas, foi, sobretudo, olhar para o mundo de maneira diferente e pegar, inclusive, soluções antigas, instrumentos antigos, conhecimentos antigos, e aplicar a solução naqueles problemas. Você pega um Apple hoje, aí, um telefone, que acho que foi a Anne que disse que o telefone é que é o bicho do momento, né? Você abre um Apple, tem uma ONU ali dentro. Não foi ele que fez aquilo. Aquilo veio de tudo quanto é canto do mundo, equipamentos que existem. Agora, aquela composição, aquela armação. Aí você diz, esse telefone aqui, quem fez o telefone? Foi a Apple. A Apple não fez nada ali. A Apple só fez aquela estrutura, aquela montagem, aquele conjunto, aquelas relações entre as coisas. Aquilo foi feito pelo mundo. E isso, a nossa cabeça está pronta para fazer. Que a gente não estimula isso, que a gente estimula mais o conhecimento no sentido da memória e não da reflexão, né? Esse Siddhartha é um alucinado e lê-lo é complexo, né? Eu li o livro do Siddhartha, não significa nada, né? Tem que ler, estudar, ler de novo, discutir, porque é uma leitura complexa. Mas já falei demais. Muito obrigado, Rubens. Hoje você foi eclético na leitura aí do... Obrigado. Obrigado, professor. A Silvia estava com a palavra. Eu queria falar. Pode ser, Silvia? Eu vou passar... Tá, então vamos para ali. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Ah, porque eu já tive que mudar de local, que também a bateria já novamente acabou. Olha, o Rubem, eu fico assim impressionada. Cada capítulo que ele avança, eu fico assim impressionada. E eu acho que as livrarias já estão abertas. Eu realmente fico até envergonhada de dizer que eu não comprei esse livro. Apesar de que eu tenho interesse nesse assunto, que é fora de série. E tudo que ele vem trazendo, ele vai trazendo em picados uma série de coisas que eu andei já estudando, e eu tenho o conceito. Então, ele está juntando aquilo tudo de uma forma assim, muito atual. Eu concordo perfeitamente assim, com o que o Rito falou hoje, o paradigma, a resposta à tua pergunta é enorme. A pergunta é enorme, mas a resposta é sim. É simples. É uma palavra. Sim, eu concordo, inclusive, com a colocação que o Rito fez, que o paradigma já foi quebrado. Daí, ter tanta gente querendo entrar nessa área. Porque antes, até na época do Freud, teve esse valor de ser pioneiro, né, de trazer esses assuntos. E, inclusive, essa questão das drogas, né, do sono e as drogas que levam a essas alterações de estado. Quer dizer, entre o Freud, que foi no início do século passado, e agora, a gente caminhou para caramba. E o que o Siddhartha nos presenteia é numa coisa em português, não é nem uma tradução, né? É uma coisa que ele escreveu para a gente aqui, em que ele junta todos esses pesquisadores anteriores a ele. E coisas que a gente já... eu não sei se ele nunca usou essa expressão imprint. Eu sempre aprendi na genética, desde que eu fiz o meu primeiro curso de genética, que existe no DNA os imprints. O imprint é como você falou, aquele software que já vem default na criança, no recém-nascido, no cérebro, que você não precisa ver um leão para ter medo dele, tá? E saber que ele é perigoso e saber que você não vai sair enfrentando um leão se ele aparecer na tua frente pela primeira vez. O imprint está lá. Nossos antepassados já colocaram isso na memória, o que é perigoso e o que não é perigoso em termos naturais, da natureza. Então, a gente, numa selva, a gente entra numa selva mesmo já sabendo, os índios sabem lidar, porque nossos antepassados já fizeram esses sulcos, né? que já vêm. E depois a gente vai, na medida que vai vivendo, vai esculpindo isso mais. Uma das curiosidades que eu tenho, que você passou muito brevemente, e que é uma coisa que também já tem uns 10 anos que as pessoas vêm falando dessa semelhança do cérebro com o intestino, com as dobras, os dois se parecem. Claro que tá, o intestino ele é dobrado de uma forma para se ligar com a excreção, né? Com ânus e a excreção. O cérebro não, ele dá uma volta completa. Ele fica enrolado em si mesmo. Mas o intestino e o cérebro, eles têm eles são muito fluidos, não é uma coisa que nem o estômago, sabe? O estômago, o cérebro e o intestino, eles são muito flexíveis, tem uma textura muito semelhante os dois. E com esses sulcos também. Agora, tem muita semelhança, né? Muita, muita semelhança entre os dois tecidos. Daí essa questão que você sempre traz, né? Do que a gente come, o quanto que afeta a nossa... Aí eu falar o cérebro, aí tem a mente, né? Porque essa questão da mente, né? Essa mente, a palavra mente, uma coisa é o cérebro, fisicamente. Você pode abrir a cabeça e operar o cérebro. Agora, a mente não necessariamente está localizada no cérebro. Ela pode estar localizada no intestino. Eu já ouvi falar isso, não é uma criação minha, já ouvi falar que a mente não é do cérebro. Agora, as sinapses são. Agora, o pensamento, essas ideias, elas, que elas podem estar localizadas em outros locais. É, não me parece estar nas pernas, tá, pode estar no corpo e não no cérebro só. Tá? Eu acho essas coisas assim, elas já estão dentro da quebra do paradigma, sim. Quem está juntando são pessoas que transitam por essas várias áreas, né? Então, são pessoas que têm uma formação inicial, que nem o Siddhartha. Ele tem uma formação inicial em biologia. Eu tenho uma formação inicial em química. Aí, na pós-graduação, é que eu fui migrando para a biologia, mas me falta para a biologia, mas me falta aquela formação original de biologia para poder alcançar tudo que o Siddhartha tem para colocar. Mas aí tem os neurologistas ou essa questão das drogas, né, que são áreas da psiquiatria, que são pessoas que vêm aportando conhecimentos. E isso agora está sendo reunido. E não é que já se sabe tudo, mas eu acho que o Siddhartha, eu também acho ele um gênio, como o Rito falou. Eu fico assim, impressionada com a capacidade que ele tem de fazer essas conexões. E é que nem o computador. Eu sinto que vários, se você entrar na Netflix e entrar assim, documentários sobre memória, aparecem uns documentários, uns filmes, umas coisas incríveis de pessoas que têm memórias fotográficas de tal forma. Você dá uma lista de números todos seguidos para a pessoa, ela olha bem, a pessoa aí tira ela tira uma foto. Ela tira uma foto, nitidamente, porque ela depois que tira a folha da frente dela, repete tudinho na ordem certa. Tem um que é aquele cubo que a gente vira, vai virando o cubo até botar ele todo nas cores, nas laterais do cubo, cada uma numa cor, te entrego ele com as cores todas misturadas e você tem o desafio. Tem gente que faz isso sem olhar, de olho fechado. Então, que são memórias, como é que você faz isso, do percurso todo. Então, eles estão juntando todas essas diferentes capacidades e os autistas, aí é que entra o que você perguntou, que eu acho, sim, fascinante, fico embasbacada. O autista parece que tem uma mente especialmente, né, para o foco, ele bota foco e se abstrai do resto. E ele é capaz de, então, ter essas capacidades maiores, seja até na música, seja aonde for, nessa abstração. E é uma abstração que, às vezes, está relacionada com as relações até com as pessoas, que você pode chamar com os sentimentos. Quer dizer, quanto mais inibe o sentimento, mais você bota foco e consegue acurar a memória. Então, essa relação que você está trazendo sobre essa questão da memória e esse paradigma do espiritual, quando eu falo sentimento, eu já entrei para a dimensão aí da espiritualidade maior, né? Que são várias palavras que querem representar assim, algumas arestas desse diamante. Mas eu acho assim, que essa parte, você para poder tá com uma memória na vigília ou acordado, você ter essa capacidade de buscar memória, você tem que, de alguma forma, inibir a parte do sentimento, sim. Que o sentimento, ele te tira muitas vezes do foco. E aí a gente entra nesse limiar que faz a meditação, em que você fica transitando por esse estado paranormal, assim, interessantíssimo, em que você deixa aflorar o sentimento e deixa memórias serem trabalhadas ao acaso. E aí fica meio como um sonho, né? Para mim, o mais bacana assim, que ele me trouxe, é fazer uma coisa que eu acho que ele fez, que é esse link entre o estado de meditação e esse estado que a gente entra quando a gente vai dormir, entre alguns momentos, né, desse estado. Eu acho que está sendo, no momento, trabalhado bastante pela ciência, porque desde Freud, que foi respeitado, que também tinha a questão das drogas e tudo, até chegar o dia de hoje, da gente poder estar falando da arauasca, do cipó, da maconha, como a gente está falando, que há 20 anos atrás, nosso grupo aqui seria muito subversivo, entendeu? De estar tratando dessas coisas. Eu estaria nele de qualquer forma, tá? Mesmo há 20 anos atrás, eu estaria nele. Mas seria uma sociedade dos poetas mortos, que é aquela coisa escondida, né? E o bacana é que a gente está podendo falar isso como ciência, tá? Que é para essa aproximação que houve a quebra de paradigma, sim, e está se tornando cada vez mais próximo às explicações científicas para essa transição para esses estados paranormais. Última coisa para colocar, de uma observação. Olha, Rubens, não é a última, não, penúltima. Eu gostei muito da tua troca do título, tá? Muito obrigada. Se você fez esse esforço de mudar o título do nosso grupo, que você acha que fui eu que alguma vez falei alguma coisa, eu adorei que você mudou o título do grupo, tá? Adorei. Agora, o que eu ia falar sobre... Era alguma coisa sobre criança de ser nascido. Oh, acabei de esquecer. Depois, se eu me lembrar, eu falo. Mas eu estou assim... Eu hoje vou sair de casa para ir lá numa livraria que eu sei que está aberta para comprar o livro, porque eu não posso deixar de ler e estar acompanhando aí. E também quero te agradecer esse esforço todo que você faz, mesmo com as suas dificuldades aí, de trazer o contexto desde o capítulo 1. Olha, eu dou o maior valor. Toda vez você fala de uma forma diferente, e aí eu anoto mais alguma coisinha. E eu estou para fazer também um apanhado de todos os capítulos que eu fui anotando em papeizinhos. Hoje eu usei até o computador para começar a colocar o registro das coisas que você falou que me chamaram mais atenção. Mas eu te agradeço muito, sabe? Eu sei do teu esforço e fica muito interessante. Eu fiquei cada dia mais interessada em ler o livro, é claro, que é o que o Fernando falou, tem que estudar, tem que fazer a segunda passagem, porque senão eu até esqueço de coisas que eu não quero esquecer. Tinha alguma coisa que era sobre memória era um imprint e... Eu vou me lembrar, vocês aí eu passo a fala, se eu me lembrar eu peço novamente, tá? Mas só vou falar só uma palavrinha antes de devolver a palavra para a Silvia. Depois passo, então, falta a Mônica, falta a Cristina e a Cássia. Mas a única observação, eu adorei a sua fala, né? Com relação ao que eu argumento, a precedência dos sentimentos, é que aí, de fato, tem duas classes de sentimentos. Aqueles inferiores, que atrapalham o processo, você acha que tem que inibir. Mas a minha tese é oposta quando eu invisto nos sentimentos superiores. Ou seja, quando eu acho que a razão é iluminada pela luz do coração, ou seja, pelo sentimento de amor, pela ideia de Bhavana, pela ideia de que está tudo conectado, pela ideia ecológica, holística, da autopoiesis de Fagundes, Varela e Maturana, esse tipo de sentimento, ele fecunda o funcionamento da razão no sentido que parece que é produção de uma ciência sagrada. Agora, estou de acordo contigo que se o sentimento é de dominação, subjugação do outro, guerra, ou outros desse tipo, esses sentimentos inibem, inclusive, o funcionamento normal de uma pesquisa científica. Ou pode ser, inclusive, aquele sentimento que atrapalha, porque te tira do... Você está emocionalmente fragilizado, uma revelação que terminou, está na fossa, ou seja lá qualquer coisa, você não está em condição de fazer pesquisa. Então, aí eu entendo que esse sentimento tem que ser neutralizado. Mas se você está enlevada por um estado de, sei lá, de êxtase místico, isso ilumina a ciência. Essa é a nossa, esse é o meu argumento. E a quebra de paradigma vem dessa minha interpretação, de que esses sentimentos superiores, nobres, eles têm que orientar o funcionamento da razão, né? Foi nesse sentido. Mas, de resto, é isso mesmo. O sentimento menor você tem que deixar de lado para que ele não interfira. Agora, no maior, vai te aumentar o foco, concentração, awareness, mindfulness, quer dizer, no fundo, aquela coisa com a compaixão vem junto, né? Mas é isso aí. Estou feliz com todas as falas. E, de fato, é isso mesmo. O nosso grupo é esse grupo que trata do diálogo do ser, desse diálogo de inter-ser, né? Então, a Guita é um instrumento que é a minha área de especialização, para estabelecer o diálogo. Utilizei a apresentação dele como uma espinha dorsal, porque é a partir dali que eu argumento com segurança. E, a partir dali, eu debato e enfrento qualquer filósofo, qualquer livre pensador, porque eu posso falar nas mesmas bases. Agora, se eu fujo dali, tem que ficar quietinho, porque aí eu não conheço os pressupostos do outro. Vamos supor que eu fosse conhecer Lacan, pessoalmente Lacan, o próprio Freud, por exemplo. Se eles começassem a falar das teorias deles, eu ficaria quieto. Mas se me dá um espaço para falar em relação à Gita, por exemplo, o que é, ele chama de terapia, ou terapêutica, ou esse diálogo com o paciente, se quiser abordar a partir daí e quiser chamar para esse diálogo interior, aí pode vir qualquer um, inclusive Freud e Lacan juntos. Eu estou pronto para enfrentar os dois, se for nessa... na minha base, né? Na base da Gita. Agora, fora... Por isso que a gente escolhe uma área de especialização, que é para você ter uma certa força para falar daquele lugar com uma certa autoridade. Né? Agora, que nem os próprios Siddhartha, um gigante como ele. Né? Eu sou um admirador e seguidor. Né? Tem uma tal área de interface lá com os sonhos místicos, sagrados. Se eu for remeter a como as escrituras sagradas foram reveladas, os próprios rishis da Índia produzindo os Vedas e todos os outros textos, a partir de sonhos sagrados, né? A partir daí eu estabeleço um diálogo para falar de igual para igual com ele. Agora, se ele me puxar para o campo da biologia dos neurônios, eu tenho que ficar quietinho e ouvir para aprender. Eu acho que essa é a ideia, né? Então, deixa eu ver. É, acho que tem que devolver a palavra, né? Não sei se Mônica tem horário para sair, que às vezes ela tinha, depois ainda falta a Cristina e falta a Cássia. É para a Mônica, é melhor o pessoal falar. Aí depois, se eu lembrar, eu falo. Memória. Olha a memória curta aí. Então, a Mônica, acho, é isso que tinha levantado a mão, né? Mônica precisa botar o som. Tem que abrir o microfone, Mônica. A gente não consegue. Não. A gente só consegue fechar. Ah. Não. Ela saiu para entrar de novo, acho. Está aqui, ó. Alô? Oi, Mônica. Agora, Mônica, perfeito. Ué, tá fechado de novo. Fechou. Quando você abre imagem, ele fecha. Talvez você tenha que ficar sem imagem ou sair e entrar de novo. Não, tá fechado. Tá fechado, Rosane. Agora, Mônica. Mônica. Tá aberto. Fechou. Fechou. É. Tá aberto, Mônica. Fechou. Não. Mônica, eu acho que talvez a gente passe a palavra para alguém e depois volta para você, pode ser? Se você quiser sair e entrar de novo, às vezes resolve isso. Tá? É. Celular é sempre mais complicado. Então, quem quer falar? Falta a Cristina e a Cássia. Olha a Mônica aí, está fechada. Sim. Cristina abriu, também fechou, mesma coisa. Tá aberto. Cássia, pode falar, por favor. Depois fala você que está aberto. Aproveita que está aberto, Cristina. Então, Rubens, a minha contribuição será mínima, porque eu li o capítulo, mas eu confesso para vocês que eu tive que ir para fazer pesquisa no Google para pesquisar sobre as sinapses, né? Essa área da biologia. Mas você começou falando no início da complexidade, né, do capítulo, mas eu acho que você deu um recado muito bem dado da questão dos genes imediatos, né, que é necessário que Siddhartha fala, que nós precisamos ter a fase do sono profundo, não é? Para que nossas memórias, para que a gente consiga guardar coisas na memória, enfim. Mas eu gostaria de falar, quando eu comecei a ler esse capítulo, ele me remeteu a duas fases da nossa vida. A primeira é a fase da infância. Por quê? E aí eu penso na meditação. Por que que nós, todos nós, isso aí é de praxe, todos nós lembramos da infância? Claro, achei perfeito isso aí que você explicou, que é um software, assim, em construção. Mas eu acho que é além. Por quê? E aí eu vou explicar por quê. Quando o idoso lembra da sua fase da infância, ele lembra com muito sentimentalismo. Pode ser que eu esteja enganada, claro. Porque a infância, nós estamos, de fato, presente naquele momento. Então, a infância, para mim, significa uma atenção plena. Porque eu não preciso preocupar que eu tenho que tomar banho ou almoçar antes de ir para a aula. Tem um adulto que preocupa para mim. Então, por isso que eu acho que a memória da infância é tão presente na nossa vida. E também porque envolve sentimento. É na infância que você interage, que você faz amigos. Entendeu? Então, eu acho que é por isso. A infância nos remete à meditação, à atenção plena. Você está, de fato, naquele momento presente. Você não pensa nem no passado e nem no futuro. E aí, ele começa o capítulo falando da infância e da juventude. E juventude também, você já notou? Você vai estudando, mas você não tem tanta aquela preocupação de pensar no futuro. Você vai interagindo com seus amigos de faculdade, tudo, de colégio, mas você vai realmente vivendo a vida naquele momento presente. Então, eu acho que é por isso que a gente lembra tanto das coisas da infância. E para terminar, porque eu não quero me alongar muito por causa do horário, né? Eu tenho que ajeitar o almoço. Enfim, a questão dos idosos, né? E aí eu acho que esse grupo nosso, ele não deveria somente refletir aspectos tão importantes que o Siddhartha fala. Às vezes ele levantou essas reflexões justamente para a gente pensar, né? Nós já estamos caminhando, né, para uma fase mais madura. E aí uma vez alguém colocou no grupo que você tem que estar sempre aprendendo, não importa a idade, porque isso remete aí à memória. Quando você fica vivendo de passado e não tem estímulos novos, como que você vai... Por isso que você fica só vivendo do passado. Então, às vezes eu faço caminhada aqui no sítio, aqui tem um lar de idosos. Gente, sinceramente, eu passo ali, os idosos estão sentados na varanda esperando o tempo passar. Então, eu acho que a gente tinha que remodelar esse pensamento, trazer as coisas novas para os idosos, para que eles vivam, de fato, essa fase madura, que é tão importante, como a da infância e juventude. Então, eu acho que ele levantou essa questão aí da memória, da questão do sono. É muita coisa para falar aqui. Quando a Anny falou que a mente está no intestino, eu lembrei que quando a gente estuda o chakra, né, esse chakra abdominal, esse chakra que liga você na Terra, às vezes é difícil você se livrar desse chakra. Por quê? É a mente ali, ó, a mente do pensamento inferior, né? Ele te liga à Terra, ele te prende. Eu achei muito importante essa questão que ela falou da mente estar nos intestinos, e aí eu fiz uma analogia com esse chakra que prende você à Terra, né? Então é isso, eu acho que para que... E tem outra questão também do sono, dos psicotrópicos, que você toma, que ponto que esse sono seu está sendo saudável, né? Isso acontece muito com os idosos. A pessoa não faz uma meditação, não leva uma vida saudável, fica esperando o tempo passar. E aí, eu estou falando isso porque minha sogra, coitadinha, está tomando Rivotril, ela já está começando a desenvolver Alzheimer, porque afeta o cérebro. Então, acho que ele traz essa questão aí da gente trazer novos estímulos, novos aprendizados para todos nós que já estamos chegando nessa fase mais madura, para a gente repensar a nossa fase madura, o nosso envelhecimento, com novos aprendizados, com novos insights. Acho que é por aí. Me desculpa, minha contribuição foi muito pequena, mas eu li o capítulo todo, mas você foi perfeito, Rubens. Muito obrigada pela sua explanação. Gratidão, namastê. Namastê. Pequena de jeito nenhum, Cristina. Achei uma contribuição ótima, uma lembrança perfeita. Todas as lembranças que você trouxe casam e complementam com o que nós tratamos. Eu não sei se tem Cássia e Mônica, não sei se Mônica conseguiu abrir o microfone. Se a Mônica não abrir, eu deixo com Cássia e a Mônica fecha pelo avançado da hora. Eu vou falar. Eu também tenho uma contribuição pequena, mas a... Pelo menos para agradecer, tá? A Mônica, abriu! Pode falar, Mônica. Estamos te ouvindo. Ah, ela saiu. Saiu? Não, ela saiu. Ou ela caiu ou ela saiu bem agora. Então, ou vai entrar de novo? Será? Ah, acho que ela está se despedindo. Talvez só foi aquela fala. Não sei. Então, vou passar para cá. Você tá... Entrou, né? Oi. Oi. Pode falar, Mônica. Ah, que bom. Bom, primeiro para agradecer a todos e principalmente, Rubens, você realmente é o máximo. Poxa, é tão claro, sabe? Você é muito claro em todos os capítulos, eu adorei. Mas, enfim, eu também vou ser breve. Eu queria o negócio do Borges, né? Deixa eu anotar aqui que ele falou daquele personagem que a Silvia falou também dos deuses, né? Comparou, e eu fiquei pensando, a diferença é que os deuses, eles podem ter a tela aberta toda, mas eles conseguem selecionar, né? E o personagem não, ele não consegue selecionar, ele vê aquilo tudo e fica apático, né? Ele fica só na percepção e não consegue selecionar, né? Então, eu acho que é parecido essa coisa do doido com Deus, né? Com Deus, que eu digo, né? com essa coisa divina, né? Que a gente, essa abertura da mente, a gente tem até medo, né? Eu acho que o humano tem até medo, porque é muita luz que você pode ver. E o que, que você vai selecionar? Eu acho que o aprendizado seria a gente aprender a selecionar, né? E o Borges, ele ficou cego, né? Ele já viu uma época, ele foi ficando cego e foi desfrutando até dessa cegueira, né? com alguém que lia para ele e que escrevia as coisas. Me lembrei do Beethoven também, né? Que nunca deixou de compor, né? Porque o ouvido dele era interno. Então, a pessoa que já tem a prática, a habilidade específica do que ela faz, ela já está com aquilo introvertido e não parou pela deficiência. É claro que deve ter havido um sofrimento. O Beethoven fala disso, até em cartas, que ele ficou muito triste quando ele fez a Nona Sinfonia, que ele não podia ouvir. Agora, é impressionante isso. E eu discordo da Dani quando ela fala do leão. Eu acho que a gente não sabe o perigo. Me lembrei até de um filme, não sei se vocês viram, chamado Kasper Hauser, né, que o cara entra em contato com fogo, porque ele fica na caverna o tempo todo. E quando ele vê a luz, ele quer pegar a luz. E aquilo é um fogo, aquilo queima. Herzog, vem da Herzog. Oi? É do Herzog, Kasper Hauser, né? Isso. Então, esse filme foi muito... Eu fiquei com aquela memória daquilo. Aquilo foi muito importante. Assim, você ter aquele ensinamento, né? Que é um ensinamento. Então, às vezes, o menino que é criado na floresta, ele pode ser amigo do leão, ele não vai ter medo. Eu acho que o ambiente... Ele é muito importante, né? Isso aí já é a cultura, já vira o negócio do aprendizado cultural, né? E, enfim, o que mais que eu ia falar? Ah, quando você fala também dos sentimentos superiores, né? Que eu achei aquilo muito bonito. Porque o sentimento inferior é quando há julgamento, né? Porque normalmente você fica cheio de julgamentos, né? Por trauma, ou por, sei lá, por quê, né? Essa coisa do julgamento, né? Que você vai fazer uma coisa e vai ser julgado por aquilo, e aquilo te reprime, né? E não deixa a coisa evoluir, né? E aí eu acho que quando o cara é cego, me lembrei agora até do Ray Charles, né? Dessas pessoas, Stevie Wonder, né? Tantos cegos. Eu acho que quando você não tem como é que se diz? Sentido. Um sentido, o outro fica exacerbado, né? Eu acho que essa coisa de... Enfim, mas é isso, eu não tenho mais nada para dizer, não. Eu quero só agradecer muito, esse grupo é demais, eu adoro. E muito obrigada, Rubens, por tudo, tá? Isso aí, beijo a todos. Beijo na Cássia também pela meditação, tá? Beijo. Eu que tenho que agradecer essa egrégora que nós formamos juntos, porque é ela que permite a materialização desses conceitos, né? Pelo avançado da hora, eu vou deixar a Cássia encerrar, então. Não, vai encerrar, vai falar uma coisinha. Não, vou falar uma coisinha rápida. É que a gente, também com essa questão de muitas atividades, eu desenvolvi algumas formas de lembrar das coisas e deixar minha memória um pouco mais avivada. Por exemplo, acho que quem fez engenharia se lembra quando eu estudou pesquisa operacional, que a gente estudou perto do CPM, eu não sei se o Fernando lembra, acho que hoje nem se aprende isso, já mudou, né? Tudo, que era aquela... Você fala do Critical Path Method? É, que você tem que formar, tem uma tarefa, você vai fazendo as etapas, os quadradinhos. E aí, hoje eu até estava falando com um amigo meu, engenheiro, ele falou, Cássio, isso aí já mudou. Eu falei, não, mas a essência daquele método me ajudou muito. Porque quando eu tenho tantas tarefas ao longo do meu dia, porque são tantas coisas diferentes das pessoas que eu recebo. E aí, outro dia, eu estava lembrando, até quando eu vou para a cozinha, né, que tem muita coisa para fazer, eu falo, eu tenho que fazer o meu fluxograma aqui perto do CPM para ver como que eu vou seguir as tarefas. Parece bobagem, mas isso foi uma forma de eu organizar um pouco a minha memória, para não esquecer daquilo que é importante. E é engraçado que eu formo esse fluxograma na minha cabeça E à medida que eu vou realizando, eu vou apagando, como se fosse algum método que eu desenvolvi para poder ajudar na memória e para não esquecer as coisas, né? Porque meus colegas falam que eu lembro das coisas assim com mais facilidade, até brincando com o Rubens, né? Ele falou: a memória de mulher é diferente, que às vezes eu lembro de algumas coisas que ele nem falou, cara, isso aí já está fora, nem lembro, desapareceu da minha memória. Mas isso foi uma forma que eu encontrei, usar uma coisa que eu aprendi no meu curso de engenharia para pôr no meu dia a dia. E a outra coisa que eu acho interessante, e por isso que o ensino remoto para mim ainda é um desafio muito grande, porque quando eu vou dar aula, eu tenho uma relação muito forte com o aluno. E às vezes eu pegava lá, às vezes, turmas de 60, 70 alunos. Sempre no primeiro dia que eu dava a prova, que eu pedia assinatura, eu olhava para a pessoa e falava: agora eu vou aprender o nome. Enquanto os alunos estavam fazendo a prova, eu fazia isso, né, de passar a lista, olhar para o aluno. Eu não esquecia mais o nome. Eu guardo, até hoje eu guardo. Quando eu vejo um aluno, eu lembro dele de, sei lá, 10 anos atrás. É isso que eu desenvolvi. Eu acho que isso tem muito em função dessa questão da relação de sentimento, da sua relação com o aluno, né? Como uma pessoa que está ali para a gente trocar experiências e aprender juntos. E aí a meditação, né, também teve um papel importante, porque na hora que você medita, começa a vir muitas coisas na cabeça, a gente aprender também a organizar para depois focar na respiração ou focar em uma coisa só para conseguir meditar. Então, era um caminho contrário. Então, acho que essa questão da meditação, memória, elas estão muito relacionadas. E o Siddhartha, nesse estudo que o Rubens está fazendo com a gente, tem muita coisa que ele vai falando, eu vou pensando numa coisa prática, de como que eu consegui desenvolver aquilo na minha vida para deixar a minha memória ativa, a minha memória, como a Cristina até falou, né? Não é deixar só o tempo passar, mas você fortalecer a memória, porque isso é importante, né? Isso também traz muita coisa, muito conhecimento. Mas é só isso que eu queria. Pode ser, parece loucura, né? Mas acho que é uma forma de você organizar o raciocínio e facilita o dia a dia da gente, né? Quando você tem uma forma de organizar os pensamentos, a memória, tudo mais. Só isso, gente. Alguém gostaria de falar uma última palavra antes da gente encerrar? Última não. Só queria perguntar se a Cássia faz lista. Às vezes eu faço também. Quando lembro, às vezes eu estou na cozinha, eu lembro de alguma coisa, eu escrevo, porque aí já desligo daquilo. Tem uma técnica que diz assim: você descarrega o HD no papel para não ficar com a cabeça muito cheia. Você descarrega. Eu idiota. Um idiota. Não, mas eu faço isso também. Quando eu lembro de alguma coisa, minha agenda inteira parece que não tem lógica nenhuma para quem for olhar. Mas para mim tem. Mas aí ajuda, viu? Eu acho que pelo horário, essa conversa final já foi meio que a conversa da síntese de tudo. Eu só posso dizer que o trabalho que a gente está fazendo com o Siddhartha se casou perfeitamente com o trabalho que a gente vinha desenvolvendo no grupo. É uma forma até de atualizar para que a nossa participação, cada um agora, fique mais clara, né? E essas metáforas que ele traz, isso é a essência do método que nós viemos trabalhando ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, que é essa ideia das alegorias, as grandes alegorias que nos remetem às representações do sagrado. Sempre dessa forma, recorrendo a arquétipos, às metáforas, né? Que são universais, valem para todas as tradições. Então, eu não sei, alguém quer dizer uma última palavra? Se não, a gente se encontra daqui a 15 dias. Eu vou manter essa mesma formação daqui, porque vocês que já estão aqui, vão ser chamados como se fosse pelo Skype, inclusive, se não quiserem clicar no link, né? Mas a gente vai testando essa nova ferramenta. Até lá. E a gente conversa. Eu vou fazer, então, essa vez, esse vídeo, eu vou deixar como não listado no YouTube, para a gente poder compartilhar com os nossos colegas, e vou deixar compartilhado no nosso grupo. Mas quem fizer a busca no YouTube não vai achar o vídeo, porque é uma coisa do nosso estudo mais particular, não é de interesse geral. É de interesse quem quer saber uma resenha sobre o Siddhartha, no máximo, né? Quem quer falar? Rubens, deixa eu falar uma coisinha. Eu queria saber, fiquei curiosa, por que você mudou para o Skype? Nada contra, mas você... Porque nós fomos assim, avançando por essa questão tecnológica por conta da pandemia, e o quanto que isso te ajudou, por exemplo, eu não sei se a Cássia também já está fazendo aula online, mas você está dizendo que já vai começar a botar coisas do teu curso de meditação dentro do AVA da UFRJ, que eu até estou te dizendo, eu posso te ajudar. Agora, eu preciso ter uma senha para entrar no AVA, porque eu entendo do Moodle, mas o AVA tem uma outra cara, o AVA da UFRJ. Eu tenho que ver a cara que ele fica, então eu preciso de uma senha. Claro. Para poder entrar, e eu te disse que eu posso te ajudar, tá? A botar o teu curso online. Que legal, tia. Nossa. Fantástico. Agora, você vê que isso tudo já foram. A gente começou com o Zoom e isso já te ajudou a fazer todas as lives, né? O quanto que o grupo é um ensaio importante, que a gente vai na tentativa errando, né, e vai acertando, mas o quanto que o grupo foi logo de cara, disse que queria participar da live, você sugeriu, a gente aderiu logo, né? Isso daí foi rapidamente a gente fez a egrégora. E é uma coisa que eu queria comentar contigo, que com a Cássia, né, que essa meditação que a gente faz, a gente forma uma egrégora assim, mesmo à distância. Então, o teu curso... a gente era presencial, claro que sempre vai ter uma diferença, mas a gente tem outras facilidades que fazem com que... Pô, eu pude participar quando eu estava em secretário, posso participar. Para mim, hoje foi ótimo ter um domingo pela manhã falando dessas coisas que eu acho assim, espetaculares, me interessam pra caramba. Então, é aquele domingo prazeroso, já começou assim, com todo o prazer, vou ficar refletindo sobre isso. E eu estando na minha casa, tá? Não tem esse deslocamento. Então, eu tenho umas facilidades, umas vantagens que foram muito positivas para... E eu acho que a meditação que a Cássia conduz, a nossa vivência aí, ela funciona muito bem, mesmo a gente estando à distância. É só para você, estou destacando para você levar isso para as suas turmas, que funciona, sabe? Tem vantagem, a pessoa pode não estar tão cansada para a tua aula, ele vem mais disposto. Então, funciona também bem, tá? Agradeço aí aos dois, foi muito legal. Tá, bom domingo para todo mundo. Só uma palavra, Ani. A escolha do Skype agora e não do Zoom, óbvio, porque o Zoom passou a ser pago depois de 50 minutos, e o Skype permite a gente gravar sem a necessidade de nenhum outro programa. E quando estava no Google Meet, Hangouts, todos esses, eu precisava do Movável, alguma coisa, fazer a gravação. Essa gravação já é automática, é leve, disponibiliza quase que automaticamente, imediatamente também. Então, é mais fácil de subir para o YouTube e de compartilhar no nosso grupo. E aí todos podem assistir e passar para quem achar que pode interessar, né? Porque eu acho que a gente não tem nenhuma... Quer dizer, você vai mandar o link da gravação. Se a gente for lá procurar no YouTube, não vai achar, mas você vai mandar o link para a gente. E isso, aí a gente fica isso. compartilhado. É, e pode compartilhar com quem quiser, porque acho que não tem nada aqui de constrangedor que a gente esteja falando, então não tem receio que isso, mais alguém assim, acesse fora do nosso grupo. Eu não vejo aí problema. Aí a gente abre um arquivo no YouTube para organizar todas as coisas. Bom, claro. É. Eu vou fazer uma playlist lá, não tem problema. Eu tenho um canal, eu organizo uma playlist e eu vou passar esses vídeos lá, todos como não listados. Agora, para os nossos amigos, para as nossas relações, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque a gente não está aqui falando nada que coloque em risco a nossa reputação, ou nada de criminoso. Né? Achar tudo maluco. É, então... Eu queria fazer só só queria botar uma pulguinha aí na orelha de todo mundo. É que quando você falou da questão do sentimento, você falou no Maturana, que é um biólogo. Então, aí o Maturana diz, eu não estudei, mas eu tenho uma amiga que está fazendo doutorado sobre isso, e ela botou a pulga na minha orelha, estou botando as de vocês. Que ele diz que não existe possibilidade de alguém não agir a partir do sentimento. Claro. Não existe essa possibilidade. Por isso que eu digo a precedência do sentimento sobre o pensamento. Essa é a minha grande ideia. A gente depois... Aliás, esse link, esse artigo, esse texto onde está isso, eu te peço encarecidamente para compartilhar comigo. Porque vai enriquecer em muito tudo que eu faço e acredito. Eu vou pedir o real. Tá. Então, pessoal, pelo avançado da hora, meio-dia, eu acho que a gente pode encerrar, né? Eu agradeço muito assim, a todos hoje, as contribuições. Esse é um grupo exigente, então também digo que a minha motivação de preparar, porque eu sabia que tinha que atender as expectativas, né, de todos. Espero que a gente junto esteja caminhando e alcançando esses resultados. A gente continua se encontrando no grupo, logo mais eu posto um vídeo. Então, um bom final de semana para todos. Um excelente início, a gente se vê no grupo, né? E... Só faltou o nosso lanchinho. Namastê. Só faltou o lanchinho. Namastê. Até a próxima. Tchau. Namastê. Tchau, namastê. Obrigado. Tchau, namastê. Namastê. Obrigado, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, Cássia. Tchau.